Boa noite, André. Boa noite, Vitor Chaim. Boa noite, caro ouvinte. Meu destaque hoje vai para o jogo Brasil e Peru. Hoje às 10 da noite, hein? Vale vaga na Copa do Mundo, hein? Tá valendo vaga. O Brasil precisando de uma recuperação aí nessa eliminatórias. Pedro dos Anjos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte. Meu destaque hoje vai para a classificação do Orlândia, que deixou o Corinthians para trás de novo. Classificação para a final. É, esse jogo aí teve uma coisa que aconteceu lamentável no futebol. João Pedro Granado, boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o Paulo Autori, que deixou o time no Japão e cresce os rumores sobre a vinda dele para o São Paulo em 2016. É, o São Paulo precisa de um técnico, né? Mayara Costa, boa noite, Mayara. Qual é o seu destaque de hoje? Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para os jogos do ATP Finals em Londres. É, então vamos comentar um pouco de tênis no final do programa. Bom, vamos começar falando das eliminatórias. Tem um jogo acontecendo agora entre Colômbia e Argentina. No momento que eu falo, esse jogo provavelmente até vai ter acabado enquanto você ouve, mas vamos comentar um pouco. André, o que você espera desse jogo? Você espera uma recuperação da Argentina jogando fora de casa em cima da Colômbia, que está em quarto lugar na tabela? Espero a Argentina vencendo esse jogo, até porque tem muito mais time do que a Colômbia. A Colômbia, ela foi de James Rodríguez, né, titular, todos os grandes jogadores, mas não tem qualificação, não tem um meio campo tão bom quanto já teve em outras equipes. A Argentina mostrou que ela está muito bem, né, nessa eliminatória, porque ela desfalcada aguentou o Brasil, empatou com o Brasil. O Brasil, segundo todo mundo aqui, a opinião de todas as pessoas, tinha tudo para ganhar o jogo. A Argentina foi lá e segurou. Então, tem tudo para ganhar esse jogo. Imagina se o Messi tivesse no jogo, né? Nossa, eu não quero nem imaginar. A Argentina teve a vantagem sexta-feira que o Brasil jogou muito mal. Não vejo a Argentina sem o Messi, principalmente o Agüero, com esse time todo. Inclusive, eu acho que hoje deve perder para a Colômbia. Eu vejo o time de hoje, os dois times que estão em campo, a Argentina um pouco abaixo da Colômbia. É, com certeza a Argentina está abaixo da Colômbia. A Colômbia entrou com Ospina, Zapata, titular praticamente, né? Luis Rodríguez. E a Argentina, sem aqueles três jogadores que a gente esperava, o Agüero, sem o Messi e sem o... Intercampo. Enfim, o Higuaín, Lavezzi, Di Maria, ela foi o ataque titular contra o Brasil, foi o ataque que conseguiu marcar aquele gol, que deu muitas oportunidades e pode trazer uma vitória para a Argentina, assim esperamos, né? Ou não, dependendo de qual você torce. Bom, Venezuela e Equador, acho que não tem muito como comentar, vai ser um jogo mais fraco. Paraguai e Bolívia, você espera um Paraguai forte, André? Você espera um Paraguai que passe o Brasil caso ganhe essa partida? Não. Você precisa ganhar para se manter. Olha, o Paraguai conseguiu eliminar o Brasil na Copa América, conseguiu, ok, que bom, parabéns pra ele. Mas ele não tem um grande time, Sim. E é por isso que hoje eu acho que vai dar empate. Mas o Paraguai é um time Paraguai truncado. Eu acho que o Bolívia é muito fraco, o Paraguai é truncado e eu acho que eles vão usar o recurso do contra-ataque, é o que eu acho. O Paraguai nunca teve um time assim que a gente tem de jogar bonito, sempre dando trabalho, a gente é chato. Camargo, Santa Cruz, sempre um jogo pegado. O Paraguai recuperou o último jogo por 1-0 e a Bolívia acabou ganhando de 4-2 da Venezuela. Então a Bolívia mostrou uma recuperação contra a Venezuela, que é a última colocada. A Venezuela é parâmetro. 3 derrotas ali. Acho que vai ser um jogo mais tranquilo para o Paraguai. Outro jogo que vai acontecer na rodada vai ser Uruguai e Chile. Jogamos, se você vai para pensar, para os dois times. Os dois times brigam lá em cima na tabela. O Chile está em segundo com 7 pontos e o Uruguai em terceiro lugar com 6 pontos, André. E agora rumores de que o... Lembra que vai ser no Centenário, às 9 horas de hoje. Sim, e crescem rumores de que o São Paulo vai deixar a seleção chilena. Sim, isso... Isso muda a cara do time, né? Isso tem cara de que algum time grande da Europa está chamando esse cara para assumir. Será que é o Chelsea que está... O Mourinho está... O Chelsea, até porque os jogadores que o Chile possui na seleção são muito parecidos com as características dos jogadores do Chelsea, né? Acho que rápido, time de contra-ataque. Você não vê um nada lá. Mas eu acho, nesse jogo, o Uruguai é muito bem surpreendente. Muita gente se acabou nesses últimos anos com a evolução do Chile, da Colômbia, do Brasil e Argentina. O Chile estava meio apagado com essa evolução. A gente não esperava que ele chegasse em 2015, 2014 tão forte. Sim, mas mesmo assim já vinha se falando do Chile, assim, o time é a melhor geração do Chile, a melhor geração da Colômbia, e acabou deixando muito o Uruguai um pouco de lado. nessa comparação entre os melhores. Mas o Uruguai a gente nunca pode tirar ali como um dos favoritos, porque sempre é muito difícil eles jogam. Se não tem talento no time, a raça deles compensa. E a batida, bateu. O Suárez está jogando? Acho que não. O jogo nem começou. Não, mas acho que jogará. Não. Acho que o grande destaque dessa equipe do Uruguai, que a gente acaba deixando um pouco mais de lado, é que os jogadores já são um pouco mais velhos do que as seleções que surgiram, como o Chile. Exatamente. A gente não vai negar que o Cavani é um ótimo jogador. Mas a gente vai negar que ele já está ficando mais velho do que a equipe do. Mas o Uruguai em 2010, que foi o que chegou na semifinal e não passou para a final por pouco, ficou em terceiro, né? Era uma seleção bem já velha, assim, comparada com as outras. Não era uma seleção jovem também. O Cavani atualmente só está fazendo gol em videogame mesmo. O PSG tem uma desgraça. Bom, esse é o melhor jogador do Uruguai hoje. É o Godin. Na zaga ali, eu acho o Godin. E tem o cara de Ponte Madrid também, viu? O melhor jogador. Bom, a gente vai falar bastante disso aí, mas precisa falar da seleção brasileira que vai entrar a campo às 10 horas na Fonte Nova contra o Peru. E vai ser um jogo. Obrigado pela nossa vinheta característica. E vai ser um jogo pro Brasil tentar subir na tabela, tentar mostrar que tem uma certa regularidade nessa eliminatória. Isso tá muito difícil, né, André? Sim, tá difícil, tá bem difícil, mas o Dunga precisa encontrar um padrão de jogo pra seleção. A seleção tá sem padrão de jogo. O Neymar, né? Não, verdade. O padrão de jogo da seleção é toca a bola pro Neymar. E aí ele faz, aí ele resolve. E não é assim, não dá. Você tem que formar pelo menos uma linha de quatro zagueiros bons. A seleção tá entrosada. Não, a seleção fica reciclando o tempo todo. Ninguém tem rotina de treino para você conseguir acertar isso. Então, realmente, a carta na manga do Dunga joga a responsa nas costas, no caso, nos pés do Neymar, e vamos ver o que acontece. Trabalha com ele, que pode ser que dê sucesso. Sim, só que tem outros jogadores também, tipo o Lucas Lima, que agora fez até gol contra a Argentina. Tem jogadores como Douglas Costa, o William, que merecem ali e que merecem. Eu não acho a seleção ruim. Eu não acho que é só o Neymar. É óbvio que o Neymar está um patamar acima de todos os outros jogadores, mas que os outros jogadores também podem pegar a bola e decidir num lance ou outro. Só dando a escalação possível do Brasil que sai aqui, é Alisson no gol, Daniel Alves, Miranda, Gil. O Gil entrando no lugar do David Luiz, que foi suspenso por causa da expulsão no último jogo. Daí vem o Felipe Luiz na lateral de esquerda. Aí vem Luiz Gustavo e Elias no meio como volantes, Lucas Lima, William, Neymar e Ricardo Oliveira. A dúvida fica, Ricardo Oliveira ou Douglas Costa? O jogo do Dunga é um jogo muito rápido, tentativa de contra-ataques com esses jogadores. Na minha opinião, Douglas Costa deveria ser o titular e não Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira é um homem de área e acho que na velocidade ele não ganha muito, né, mano? Olha, eu acho que assim, o Ricardo Oliveira ele marca muitos gols e jogando em casa, eu acho que isso é fundamental. Mas eu também vejo um outro problema no Ricardo Oliveira, que assim, ele já tá velho, vamos falar a verdade. Ele tá fazendo um monte de gol. Não, sim, ele está fazendo, mas você acha que ele chega na Copa de 18 fazendo com o mesmo ritmo que ele tá hoje? Ele mesmo, ele já é a prova que o milagre existe, né? Tipo, com essa idade, você tá jogando tão bem assim. Eu também não acredito que uma Copa do Mundo ele consiga chegar com a mesma qualidade que ele está agora. Não, eu acho que a seleção tem que convocar pensando não no agora, mas pensando na Copa do Mundo. Mas eu acho que a escalação do Brasil com o Ricardo Oliveira ou outro centroavante hoje, o melhor centroavante que a gente tem é o Ricardo Oliveira. Mas eu, particularmente, não gosto do time que joga sem o centroavante. Eu acho que sempre tem o cara brigador ali para sobrar uma bola e guardar. Mas pelo Dunga, o esquema que ele utiliza, eu jogaria com o falso 9, o Neymar ou o Douglas Costa de falso 9, pra ter um time de mais dinâmica e velocidade nos contra-ataques, que é o que o Dunga aposta. E o Hulk não? O Hulk não poderia fazer esse falso 9? Não, não sei pelo que tá fazendo. Ah, e outra uma curiosidade desse jogo é que desde 2001, o Brasil não tem 5 titulares em campo e tem a possibilidade disso acontecer se o Ricardo Oliveira for titular. Então, ali, os titulares que jogam no futebol brasileiro são Alisson, Gil, Lucas Lima, Elias e Ricardo Oliveira. Nesse dia que o Brasil teve essa escalação em 2001, o Brasil bateu a Venezuela 3-0, foi em 2001. Em 2002 foi campeão do mundo com a seleção do Felipão. Isso, João Pedro, você acha que trazer o futebol para o Brasil, tipo, colocar os jogadores brasileiros gol no futebol brasileiro na seleção pode ser um diferencial na Copa do Mundo, pode dar um ânimo para esses jogadores que estão aqui em solo brasileiro? Eu acho que o que tem que ser priorizado não é se o cara joga no Brasil ou fora. Sim. Tem que ser priorizado a fase que ele vem, se ele está jogando bem. Por exemplo, eu concordo com todos os jogadores brasileiros que atuam no Brasil que o Dunga convocou. Se tivesse que convocar alguém aqui mesmo, seria um deles. O Renato Augusto também, melhor jogador de campeonato brasileiro para mim. E o Jamerson agora. Mas eu acho que, independente de onde ele está jogando, se ele estiver jogando bem, se ele estiver mostrando um bom futebol naquele momento, ele tem que ser convocado. Ah, eu já penso que um jogador que joga no próprio país, no Brasil, eu acho que dependendo da... Mesmo ele jogando bem, na posição que ele está, eu acho que vestir a camisa do Brasil para ele que está jogando aqui, acho que dá um ânimo a mais. Bom, a gente abriu 1-0 contra a Colômbia com o Bigli, né? Bigli. Então. Mas eu acho que ele tem um ânimo a mais, ele tem um motivacional maior, eu acho, para jogar, porque... Caramba, ele está jogando aqui no país dele, ele vai representar o país, ele não precisou sair e jogar bem na Europa para ser reconhecido, para poder entrar na seleção. Ele está sendo reconhecido pelos méritos dele aqui no Brasil, o que muito tempo não se via, como o Peter mesmo falou, a última vez que tinha 5 titulares foi em 2001. Então, eu acho que isso dá um ânimo maior. Não é, lógico, garantir de êxito que ele vai jogar super bem, mas acho que a moral dele vai estar muito boa. Sem contar que... Isso agrega também o torcedor se identificar muito melhor com a seleção. Eu acho que é um dos motivos que, antes, todo mundo se identificava com a seleção porque os jogadores jogavam aqui no Brasil. Você podia ir no estádio e vê-los jogar. Hoje em dia, você vê pela televisão. Não que isso seja ruim, mas eu acho que isso ajuda a criar. Tipo, você olha na seleção e você fala, caramba, aquele cara joga no meu time. Eu acho que além dessa questão do torcedor, ela agrega para o futebol brasileiro a convocação, porque se o pessoal de fora da Europa, assim, nem os próprios brasileiros gostam do futebol, convocam os jogadores que jogam dentro do Brasil, por que a gente vai parar para assistir um jogo de lá, do Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim? Acho que isso é uma questão que dá para ser debatida há muito tempo. E outra coisa da seleção, vamos falar sobre o jogo agora. Você acha que o Peru pode complicar o jogo contra o Brasil? Eu acho que assim... O Peru tem um ataque forte, agora a defesa eu acho que não é lá grande coisa, meio campo é meio perdido, mas é aquilo que ele está falando, o Brasil ainda está meio disperso. É engraçado, você falou que o Brasil corre risco de não ganhar do Peru, né? Acho que isso não era uma coisa até alguns anos atrás inimaginável. Até porque o futebol da América do Sul e das seleções cresceu muito, né? Acho que os únicos times que a gente falou no passado é a Argentina, Uruguai. E o Brasil? O Brasil decaiu um pouco. Eles cresceram também. Não é só o Brasil cair. Colômbia, o Brasil cair, Chile, Colômbia, o próprio Peru agora, que tem, acho que não é um dos melhores times. Mas na evolução das equipes da Colômbia e do Chile, ambas contaram com um técnico argentino para poder evoluir. Os técnicos argentinos são muito bons, assim, que são de seleção, né? Sim. Será que não está na hora do Brasil? Será que não está na hora da Argentina? Técnico peruano também. Mas será que não está na hora do Brasil contar com um técnico argentino? Talvez não argentino. Mas eu não sou contra totalmente contra um técnico estrangeiro. Eu sou contra, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Não acontece, mas por... A CBF é meio dinossauro nesse ponto, assim, de nunca trazer um... Há muitos tradicionais. Na Fórmula Nacional, a gente tem um técnico que poderia ser da seleção, que todo mundo concorda, que é o Tite do Corinthians. Só que o Tite do Corinthians. Dificilmente, justamente isso, dificilmente em 2016, você vai permitir que o Corinthians vai permitir que ele saia, ou ele vai querer, porque o Corinthians vai estar disputando Libertadores. Ele mesmo já falou que é muito difícil sair agora. Olha, eu acho que, assim, seria interessante você colocar um Tite quando tiver... chegando próximo de uma Copa do Mundo, não agora, porque a gente já tem um histórico, pelo menos a seleção do jeito que está agora, está com um histórico muito forte de queimar treinador fora de época. Então você pega o próprio Felipão um pouco antes de pegar para a seleção, aqueles amistosos, aquelas derrotas, aqueles jogos feios, que foram queimando a moral dele. E era humano, né? Não, humano entrou no meio do caminho, né? Humano, né? Tipo, queimaram, mano. Mano, acho que não volta mais pra seleção. O Mano tava conseguindo ter um time, um padrão de jogo, uma tática boa. E tiraram lá, tiraram ele, colocaram o Felipão e deu no que deu. É, eu acredito, por exemplo, em 2017 ou em 2016, no meio de 2016, dependendo da situação do Corinthians, a CBF consiga tirar o Dunga e colocar o Tite, se eles quiserem também. Porque o Dunga, na minha opinião, não vai sair disso. Vai ficar nessa irregularidade, ganha o jogo, vai classificar para a Copa do Mundo, sem dúvida. Nunca vai jogar bonito, mas não é o estilo dele. Sim. Ele está no meu programa. Ele é uma da seleção de 94, que bem a Mayra disse no programa que eu participei, que não é uma seleção que joga bonito. Não foi uma seleção que jogava bonito. Então, vocês concordam que Tite seria a solução, mas no momento... Olha, eu acho que assim, antes o que acontecia era, eu pelo menos eu sentia isso, que os técnicos da seleção brasileira, eles eram, não eram trocados com tanta facilidade assim. Exatamente, tem que dar um isso tempo. Acontecia no futebol brasileiro, nos clubes, mas não acontecia na seleção. Agora assim, mas aumentou nos clubes de qualquer... Não, então isso que eu ia falar agora. Eu acho que essa cultura está piorando nos clubes e está tipo influenciando a seleção brasileira também. O técnico precisa de qualquer técnico. Clube, seleção precisa de um trabalho mas com uma certa duração. Você não pode tirar o cara, começou a dar resultado negativo, então já está tudo errado. Mas o trabalho demora. Você pega o próprio Tite. O Tite, que era o técnico do Corinthians quando foi eliminado pelo Tolima, mas mantiveram ele lá. Foi campeão mundial. Exatamente. Então ele manteve um trabalho. Às vezes o time não estava pronto naquela época. Então vai mantendo o trabalho e você vai melhorando a estrutura do time. Legal, falando da seleção brasileira, esperamos que ela vença o Peru e consiga avançar para a próxima fase no ano que vem, que ele vai jogar eliminatórias, com uma boa colocação na eliminatórias. Vamos falar agora do time da Baixada, o Santos Futebol Clube, então sobe o hino do Peixe. Bom, o Santos que vai jogar contra o Flamengo nesta quinta-feira pela 35ª rodada do Brasileirão. O jogo vai acontecer às 10 horas da noite na Vila Belmiro. É um jogo, acredito que pela a imposição que o Santos tem na Vila Belmiro não vai ser um jogo complicadésimo, assim, o Flamengo não deve endurecer muito o jogo. Mas a questão é, Lucas Lima está suspenso. Quem entra no lugar dele vai ser Marquinhos Gabriel. O que essa mudança vai trazer para o Santos? É muito mais na criatividade, mas ganha na marcação. Eu acho que com a suspensão do Lucas Lima e a volta do Marquinhos Gabriel para o meio campo, quem vai ter que aproveitar essa oportunidade é o Giovani, que deve fazer o que o Marquinhos Gabriel vai fazer nos últimos jogos. É claro, muda, acho mais do que na característica de jogo, na qualidade, porque não que o Marquinhos Gabriel seja ruim, ele vem fazer, pelo contrário, vem fazendo um ano fantástico no Santos, mas o Lucas Lima, ele hoje é muito acima do Marquinhos Gabriel. É, inclusive é jogador de seleção e para mim titular da seleção. Mas eu acho que o Santos não deve ter, mesmo sem o Lucas Lima, não deve ter muita dificuldade para bater o Flamengo. Lógico, não vai ser um jogo simples, até porque o Flamengo ainda sonha em talvez beliscar uma vaga ali no G4, G5, dependendo de quem ganhar a Copa do Brasil. Eu já acho que o Flamengo é um time pipoqueiro, mas eu acho que o Santos ganha sem dificuldade. Confirma, mãe. Confirmo. Eu acho assim, eu acho que esse jogo do Santos e do Flamengo, ainda mais na Vila Belmiro, tem tudo para o Santos ganhar, até porque o Santos em casa vem mostrando um retrospecto muito bom. E o Flamengo, ó, vem de 4 derrotas seguidas, teve uma vitória, mas... Perdeu um amistoso agora, não, ganhou um amistoso. Foi só 1-0, um jogo que todo mundo esperava que o Santos fosse, ou o Santos não, o Flamengo fosse ganhar mais, com mais facilidade, por se tratar de um time dos Estados Unidos, que é um futebol que está crescendo agora, todo mundo esperava que o Flamengo fosse... passear no jogo e foi só 1-0 com gol no final. Foi 110 anos do Flamengo, né? 120. 120 anos. Sim, gol do Luiz Antônio, né? Sim, acho que sim. Cobrança de falta e é uma oportunidade boa pro Santos para mostrar que não precisa contratar o Ganso ano que vem. É uma oportunidade para mostrar que dá para colocar a galera da categoria de base. Mas e se o Marquinhos Gabriel for embora? Se o Marquinhos Gabriel for embora e se o Lucas Lima for embora, aí sim, contrata um cara mais experiente que consiga organizar o time. Ah, isso. será que o Ganso voltaria pro Santos e ficaria com o Flamengo? Eu já disse aqui que não. Eu também acho que não. É, já discutiu isso, mas o clima com a torcida, acho que é muito ruim pra ele voltar. Talvez eu tenha também, se ele jogava moeda, chamava de mercenário. Sim, até hoje ele é vaiado na Vila Belmiro. É, o Marquinhos Gabriel não deve ficar no Santos por situação financeira, como tá dito aqui. É, ele não é do Santos, né? Sim. O Lucas Lima... Situação financeira não deve ser agora no Santos. Por um time europeu. E o Marquinhos Gabriel, ele deve voltar pro time, acho que é da Arábia, alguma coisa. E o outro fato, se o Lucas Lima não jogando, ele tá suspenso, o Marquinhos Gabriel vai jogar nessa posição de armador ali. E quem vai pro ataque? É o Giovani. Eu acho que é uma oportunidade para esse menino conseguir alguma coisa, pelo menos no brasileiro, se formar como titular. É o ataque com o Giovani, Gabriel e Ricardo Oliveira. É um ataque dos sonhos, praticamente, para qualquer clube brasileiro hoje em dia. Precisa ver também como vai chegar o Ricardo Oliveira pro jogo de quinta-feira, né? Porque se jogar hoje, pode ser que ele esteja descansado fisicamente. Não, talvez não seja uma certeza pro jogo. Mesmo o Gabriel, até ontem ele estava na seleção olímpica, né? Então precisa ver como ele vai estar. Mas eu acredito que os dois vão jogar. Até para preservar, né? Para o jogo contra o Palmeiras, é uma questão de preservação, para o cara não se machucar. Não preservar em todos os jogos, né? Mas você poupa em alguns jogos. Sim. É, para não. Alguns jogos dispensáveis. Porque a lesão é inevitável. Eu acho que o Giovani dificilmente vai tomar uma vaga de titular esse ano. Mas eu acho que ele pode ser importante para o Santos nesse ponto de revezar os jogadores entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na final. Assim, vai poupar o jogador, põe o Giovani no lugar, puxa o Marquinhos Gabriel pro meio para poupar o Lucas Lima, ou o Gabriel, põe o Giovani no lugar. Alguma coisa do tipo assim, ele pode ser importante nesse revezamento entre os jogadores para poupar para a Copa do Brasil e Brasileiro. Sem dúvida. E outra notícia que saiu do Santos, que tem um boato ali, uma pequena falação, é que o Gum seria uma opção na zaga para o ano que vem, sendo que o Santos não conta com a renovação do zagueiro Welles, se não me engano. E seria essa a opção. O Gum não é aquele zagueiro que você fala, putz, vai solucionar o problema, vai compor o elenco do Santos. Muito menos o reforço, mas tá aí a opção, né? Olha, eu acho que a zaga do Santos já não é lá essa maravilha. Aí tá atrás de um zagueiro exatamente por isso. E vai atrás do Gum. Tem sorte do Fluminense. Eu não tenho sorte do Fluminense. Isso. Talvez, né? Bom, os zagueiros que o Santos tem é David Braz, Gustavo Henrique, Werle, Paulo Ricardo e Leonardo. Você vê, André, por exemplo, se você sai com um nível de qual zagueiro, Gustavo Henrique ou Werle? Acho que o David Braz está acima do Gum, sem dúvida alguma. Mas ele viria a suprir esses dois jogadores que eu te falei antes? Viria, viria. Ele conseguiria suprir? Sim. O Werle não dá para contar com o Werle. O Werle se machuca demais. E o outro, qual o outro? É o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Quem é Gustavo Henrique? Da base, né? Jogou bem. Eu acho que o Gum é pior que os dois. Olha, eu acho assim... Eu acho que o Gum viria pra ser no máximo um reserva pra entrar em último caso. Olha, eu acho que assim, o Gum, ele tem um grande problema, é que ele é muito nervoso. Na hora que você precisa contar com ele... Desperto. Exato. Nossa, você contar que ele não bate pênalti nem um pouco bem, né? O Fernando Prazer agradece até hoje. É, né? Deve ser. Coitado do torcedor fluminense. Legal pro Palmeiras. É. Bom pro torcedor do Palmeiras. Mas, enfim, o Gum, ele é muito nervoso. E isso conta até na hora das brigas. Nossa, já tem incontáveis brigas que ele teve pelo Fluminense. E ele realmente bate. Assim, não é delicado. Então, assim, eu acho que... eu acho que a reposição de bola dele é ruim. Mas ele é muito bom para cabecear, para gol. Ele já fez muitos gols de escanteio, falta. Assim, tem essa vantagem. Né? Vou falar só também que ele só tem desvantagem. São mais irritantes. Aí é uma característica do zagueiro do Fluminense, né? Porque o Thiago Silva também é assim. Thiago Silva, que agora tá no PSG, não tá bom, não tá bem feio. Mas é muito melhor. Mas ele passou de bola, tirar a bola do adversário. Ele lá na emocional, ele era muito ruim. Os dois aspectos emocionais muito ruim. É, você vê que a maior era um aí. Ele era o seu 9 defeitos. Então, resumidamente, seria ou não algo bom para o Santos ano que vem? Eu acho que não sai de Lancheira. Não. Não sai de Lancheira? Não. Eu acho que seria aquele nível zagueiro. Acho que assim, eu vou tentar contratar ele porque ele deve ser barato e quem sabe. sabe ele jogue bem. Mas uma questão. Será que ele vem para ser titular? Também tem isso. Ou vem só para o elenco? Mas eu acho que tem opções melhores aí no mercado brasileiro. É, pela mesma faixa de preço, você consegue encontrar alguém bem melhor. Mas até mesmo no clube. Dá para recuar o Ledesma, fazer o Ledesma jogar de zagueiro. Ledesma, para mim, é outra aposta errada do Santos. É bom. Nosso assunto do Santos, acho que também tá meio que no final, a gente vai mudar de time, a gente vai falar do líder do Campeonato Brasileiro, é que ser campeão, sem dúvida alguma, só a primeira do time. Praticamente, se o Corinthians vencer ou empatar e contar com uma derrota do Atlético Mineiro, é campeão, ex-campeão. Não tem como muito tirar esse título do Corinthians, poucos acreditam. Mas tem a volta do Bruno Henrique, que vem no lugar do Rodriguinho, que estava no Midalite, e do Elias, que está na seleção brasileira e não deve voltar com condições físicas para entrar no jogo. Pedro, o que você acha? Você acha que o Bruno Henrique voltando, ele está voltando de um jogo que ele jogou, você tem uma noção, contra o Santos na Copa do Brasil, acho que faz mais de 90 dias que ele jogou esse jogo. Ele volta. Você acha que consegue suprir o Elias? Foi muito engraçado. A cara, acho que eu não gosto nem um pouco dele. Não sei porque o Corinthians gastou dinheiro com ele. É um jogador que de vez em quando você vê ele fazendo alguma coisinha bonita, uma coisa que preste. Mas, basicamente, ele fica lá pra... Você vê que o próprio Rodriguinho entrou, né? Ele era o reserva do Elias, o Rodriguinho já roubou a vaga dele, foi tipo, muito rápido. O Rodriguinho acho que era o terceiro reserva, já passou. Então ele é um cara de última instância para você usar ele. Porque ele não tem velocidade, ele não tem visão. É um meio de campo que não funciona como o meio de campo do Corinthians. O meio de campo do Corinthians é rápido, de criatividade, e ele não tem nada disso. Então eu acho que é um... Ele não vai conseguir fazer, ainda mais ficando quase 90 dias aí, pelo que você falou, sem jogar, ele não vai ter ritmo de jogo. Você preferia o Rodriguinho? Eu preferia o Rodriguinho, preferia qualquer coisa. Dizem que ele voltou a treinar, mas não sabe se ele vai voltar, né, jogar. Ah, acho que esse jogo não vai jogar. Eu também preferia o Rodriguinho, se os dois tivessem condições, mas eu acho que o Bruno Henrique dá pra quebrar um galho. Apesar de que o Corinthians, lembrando que o Corinthians pediu pro jogo ser mudado, né, o jogo seria a princípio na quarta. E o Corinthians pediu para adiar para quinta, para ter um dia a mais de descanso entre o jogo da Seleção Brasileira. Por ele. Mas você acha que o Elias não consegue voltar? Eu acho que todo jogo da Seleção. Talvez não para ser titular, mas sim, dependendo de como tiver o Bruno Henrique no jogo, ele entrar no segundo tempo, assim, para dar uma segurada no fim. Acho que o Elias mancando é melhor que o Bruno Henrique. Pesado. Mas verdade. Não deixa de ser verdadeiro. Bom, acho que o pessoal não gosta muito desse Bruno Henrique. Não sei. Eu não tenho muito o que falar dele, acho que a gente não viu muito dele quando o Corinthians estava bom. Na época que jogou contra o Santos, ele já estava líder do Corinthians, 90 dias atrás. Acho que já. Enfim, bom, outro assunto que tem do Corinthians é que tem 3 patrocinadores interessados para conseguir a camisa na camisa em 2016. O Corinthians tem o patrocínio daquele banco, da Caixa. Vocês acham que isso vai ser interessante para o Corinthians ganhar esse dinheiro para pagar a arena? É interessante, mas depende também do patrocínio, quanto eles vão investir. Depende do patrocínio e de que marca for o patrocínio. Avança, por exemplo, não serve. Não. Mas eu acho que toda forma de dinheiro entrar no clube é válida, né? E no Brasil ainda, que os clubes não sabem de dinheiro. Dinheiro é sempre bom, gente. Ainda mais o Corinthians tem dívida com o estádio ainda, então... O Corinthians tem dívida com o jogador, tem ideia com... Como todos os outros clubes brasileiros, quase. Um assunto que saiu muito engraçado é que o Luxemburgo estava usando o nome, o endereço do Parque São Jorge para colocar as dívidas do Bradesco. Então o Bradesco cobrava do Corinthians. Sim, praticamente isso. E o Luxemburgo está lá no Jinjiang Songjiang. Segunda divisão. Segunda divisão da China. Imagina o... Luxemburgo mostrando que é uma suspeita, não está provado, mas a suspeita é devido. Até pouco tempo ele estava devendo as calças para um cassino lá nos Estados Unidos. Enfim, então acho que isso fica muito engraçado. Cada coisa que aparece aí. Uma coisa em 2001 e usa o endereço do Corinthians, não da sua casa, para essa questão do Bradesco, não sei se é dívida, se tem alguma coisa aí. Mas fica aí. Com certeza não é dinheiro que eles estão querendo entregar pra ele, né? Fica aí a notícia sobre... É dinheiro que estão querendo receber, né? Ah, com certeza. Bom, o Corinthians aí tá pra ser campeão brasileiro, não tem muito mais o que a gente comentar de hoje. Então vamos para o terceiro grande clube da capital, o Tricolor Paulista, São Paulo. São Paulo esse ano. É melhor que o do Osório, que o do Muricy, que o do Doriva, nem se fala. Mas é o melhor aproveitar. O Doriva foi muito mal, apesar de eu achar que ele não deveria ter sido mandado embora. O aproveitamento dele é fraco. Mas o Milton Cruz, contando todos os técnicos que passaram pelo São Paulo em 2015, é o que tem o melhor aproveitamento. E pega o time nessa reta final aí pra tentar garantir vaga na Libertadores. É, sobre o Autori, eu acho assim, o Autori foi campeão em 2005 da Libertadores, do Mundial. Ele chegou com o time praticamente pronto. Ele assumiu o São Paulo no meio da Libertadores. O Leão já tinha o time montado. Chegaram algumas peças. Não recordava, o Leão tinha saído por... Ah, não lembro agora por que ele saiu. Acho que foi problema com a diretoria. Time japonês. Ou foi alguém que era. Time japonês que estava de olho nele. E aí veio o Autori, pegou o time pronto. Chegou algumas peças importantes. O Amoroso, que foi titular dali pra frente. Luizão. Mas o time já era praticamente bem entrosado, assim, quando ele assumiu. Ele teve outra passagem para São Paulo, se não me engano, em 2013, quando o time estava afundando. E foi quando ele saiu, que depois veio o Muricy e salvou o time do primeiro rebaixamento da história de São Paulo. Então, tem assim, ele tem um trabalho muito bom em 2005, em 2013 ele não conseguiu, ele já pegou o time, se em 2005 ele já pegou o time bem, em 2013 ele pegou o time mal e não conseguiu melhorar, então... Fica a dúvida aí se ele vier realmente. O São Paulo trabalha com vários nomes para ser treinador no ano que vem. Se ele vai conseguir pegar o time do zero praticamente e deixar o time bom ou não conseguir deixar o time bom. E a última passagem do Autori aqui no Brasil foi pelo Galo. O que ele fez pelo Galo? Ele está comandando qual time agora? Tereza Osaka. Tereza Osaka do Japão. Acho que é da segunda divisão também. Eu acho que é mais uma coisa para se preocupar, porque ele já está longe do futebol brasileiro. Será que ele está atualizado de alguma coisa? Exato. Está longe do futebol, né? Exato, porque não é nem um time grande. Ele deixou o time no meio do campeonato. Acho que agora vai começar os playoffs, o mata-mata da segunda divisão do Japão, e ele saiu. Então, isso pode ser um indício de que ele esteja realmente conversando com São Paulo, ou quase certo com São Paulo, ou algum outro time aí. Porque é muito difícil um técnico, sem motivo nenhum, abandonar um trabalho assim, ainda mais um trabalho que está chegando numa fase decisiva dos campeonatos. E no Japão, né? E ganhando dinheiro. É porque se ele está lá, ele deve estar ganhando bastante. A gente teve essa coisa com o trabalho que aconteceu no meio do ano, que teve problema com o Osório, com o presidente saiu e acabou renunciando. E... a gente espera que a diretoria de São Paulo se renove com um novo pensamento, um novo modo de conduzir o futebol. Se o técnico Autori chegar, você acha que vai ter uma mudança? Eles vão tentar manter o elenco, pelo menos, não desfazer como fizeram com o Osório? É, o que a diretoria de São Paulo promete é alguns reforços. São Paulo... se os reforços não forem embora depois, né? E tem isso... Mas prometer mas é fácil o problema, também, né? E o problema de São Paulo com relação a reforços é dinheiro. Como todos os outros times do Brasil, São Paulo não tem dinheiro para contratar reforços de peso. E quais reforços viriam, né? Então São Paulo aposta muito nas trocas. São Paulo tem muito jogador emprestado que deve voltar de empréstimo, São Paulo deve trocar. São Paulo quer trocar o Maicon. O próprio Maicon, que tá no Grêmio, o Grêmio quer ele a todo custo, porque achou um jogador importantíssimo e ele não tem prestígio com a torcida de São Paulo. O São Paulo tenta usar o Maicon pra trocar, se eu não me engano, agora já se falou em Jeromel, em Luan. Se desse pra trocar agora, com o Pedro Rocha, tava ótimo já. É, mas o próximo, o novo boato que surgiu aí sobre o Maicon é que talvez ele seja trocado com Maxi Rodrigues e... Maxi Cebolha Rodrigues. E Lincoln. Qual Lincoln, pera? Da base aqui. Do Grêmio. Ah, tá. Não, mas ele joga no profissional, mas veio da base. Tá. Que susto, achei que era aquele Lincoln. Aquele Lincoln do Palmeiras. Aquele, aquele acho que já deve estar aposentado. Deus. É, isso que eu ia falar. Não. Nossa. Bom, e outro assunto é que o São Paulo vai enfrentar o Atlético Mineiro no Morumbi, São Paulo Atlético Mineiro, e infelizmente para o torcedor do Tricolor e para todos os amantes do futebol, Rogério Ceni não vai estar em campo, ele está com um problema no tornozelo, uma leve dor no tornozelo direito e não deve ir a campo. Uma decepção para o torcedor, principalmente para aquele que for para o estádio, que não vai ver os últimos jogos do Rogério Ceni ali, ou o jogo, esse jogo em si, né? Essa falta para o torcedor vai ser grande, João Pedro? Muito grande. O torcedor de São Paulo há alguns anos já vem esperando o desfecho dessa carreira brilhante do Rogério Ceni, mas com isso vai restar apenas um jogo no Morumbi oficial, que seria contra o Figueirense na penúltima rodada. Visando esse jogo que eles vão tirar. E já é também muito provável que ele não enfrente o Corinthians na Arena Corinthians. Então não vai enfrentar o último jogo contra o Corinthians. Não vai, então o último jogo contra o Corinxias foi no Morumbi, não foi? Foi no Morumbi, 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Com aquela mão ficou doendo, muito bem, né? Nos clássicos, né? Bom, enfim, a gente já falou bastante de São Paulo, comentando que o Rogério Ceni não deve ir a campo. E, infelizmente, para o torcedor vai ter essa falta. Agora a gente vai mudar de lado, a gente vai mudar para o outro lado do CT ali. Palmeiras, vamos falar do grande Verdão. Um aproveitamento baixíssimo nesse segundo turno. Se eu não me engano, a última vez que eu vi a tabela do segundo turno em si, o Palmeiras está em 17º, ou seja, brigando para não cair. Felizmente, no primeiro turno, ele teve uma certa regularidade. Pedro, o que você espera depois desses 10 dias, que deu aí, que o Palmeiras está treinando em Atibaia, concentração? A última vez que o Palmeiras foi para Atibaia, ele voltou e ganhou 7 jogos seguidos e empatou contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Você acha que a Atibaia vai mudar o clima entre os jogadores, vai unir esse time para essa reta final, para essa final que tem aí contra o Santos? Olha, eu espero que sim. Aliás, eu espero que sim, o torcedor do Palmeiras espera que sim. Acho que o próprio time, o técnico do Palmeiras espera que sim. O Palmeiras é um time engraçado e curioso nesse aspecto, porque estava jogando muito bem até um pouco tempo atrás. Estava disputando ali uma vaga pela Libertadores no G4. E, inexplicavelmente, começou a perder e cair. Entendi nada. Ele jogou em casa e fácil. Perdeu pro Vasco. Complicadíssimo. O Vasco é outra ponte, se não me engano. Perdeu em casa. Outra fortíssima ponte. Ah, mas a ponte tá mais. Não, a ponte tá bem. Não era um jogo fácil, mas por ser em casa, o Palmeiras tinha a obrigação de ganhar esse jogo. E o que eu acho do Palmeiras é assim: o Palmeiras há muito tempo vinha ali brigando contra rebaixamento, sendo rebaixado, não vinha tendo bons anos. Esse ano o Palmeiras deu ali no começo, com final de Paulista, com um bom começo do Campeonato Brasileiro, deu um ânimo pro torcedor que há muito tempo não se via nos palmeirenses. O Palmeiras é um time que dá para brigar por título, é um time que dá para ganhar. E agora, no fim do ano, volta aquela desconfiança do torcedor com o Palmeiras, de ser um time regular, um time que faz partidas ruins, um time que perde jogos em casa. Então, eu acho que ainda o Palmeiras precisa se estabilizar para poder voltar à rotina de conquistas. O Palmeiras também não sabe se vai continuar com o técnico, né? Eu acredito que continue, pelo que o Paulo Nobre vem falando. Mas tem a questão, cara, eu acho que tem que continuar. Se perder a final, cai fora ou não? Não, eu acredito que não. Eu acho que o Palmeiras vai manter esse técnico em 2016. Ele manter, tem que manter. Vai tirar, o Palmeiras trocou quantos técnicos? Um só. Eu acho que tem que manter esse técnico. E outro assunto que tem aí no Palmeiras é a escalação que foi treinada... mais recorrente, que tem aí Lucas e Zé Roberto nas laterais, o Egídio fica de fora, o Egídio muito mal, né, André? Muito, muito mal. Decepcionante o Palmeiras. Decepciona, Palmeiras. Pelo que ele jogou no Cruzeiro nas últimas temporadas, ele tá decepcionando mas muito. Mas ele jogou muito bem esse início de campeonato. Ele como o time do Palmeiras, assim, sim. Sim, gente, ele estourou no meu cartola, pelo amor de Deus. Era colocar o Egídio que sabia que você ia bem. É, ele tava jogando muito. Ele começou bem nada, no Palmeiras e caiu. Caiu, do nada, sem explicação. Foi irritante. Dizem muito que ele tem um psicológico muito ruim ou alguma coisa desse tipo, mas Marcelo Oliveira já mostrou que confia nesse jogador. Só que a confiança vai no limite até quando você substitui ele no meio do jogo. Você tira um lateral esquerdo no meio do jogo, quer dizer que ele tá mal, a torcida vai vaiar, foi muito vaiado nos jogos que ele atuou e foi substituído no segundo tempo. Daí eles treinaram bola parada com Rafael Marques, Cristaldo, Amaral, Jackson, Vitor Hugo, Matheus Salles, Robinho e Dudu. Acho que não tem muita surpresa. Bola parada é pênaltis? Não, bola parada você diz tipo tá. Cruzamento na área. Não, porque talvez fosse um pênalti ali já projetando uma final contra o Santos. Bom, eu acho que Cristaldo, o Lucas Barrios tá na seleção, mas você colocaria o Cristaldo no lugar do Lucas Barrios contra o Cruzeiro agora? Não. Quem você colocaria? Eu jogaria o Rafael Marques de... É muito difícil acontecer. De centroavante. Né? Eu acho sim, o Rafael Marques é óbvio, ele não é centroavante, ele joga pelos lados, mas... Ele assim fazendo um falso 9, de vez em quando entrando na área pra tentar uma cabeçada, eu acho que ele é uma boa opção. E usaria o Kelvin. Kelvin tá disponível? Usaria o Kelvin na ponta no lugar do Rafael Marques. Mas o Cristaldo é um nome que me agrada. No último jogo contra o Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro, o Cristaldo marcou um gol. Em 20 segundos. 20 segundos em campo. Não, eu acho que o Cristaldo ele é um bom jogador pra entrar no decorrer da partida. Eu acho que concordo plenamente. Eu acho que ele saindo... Como titular, ele não consegue, talvez, não sei, muda o psicológico. Ele é um 12º jogador para entrar e decidir numa bola. Mas saindo como titular, ele não sei o que acontece. Ele não consegue fazer o jogo. O que você mudaria na tática do Palmeiras? O Palmeiras joga aquele clássico desde o começo do 4-2-3-1. Ele joga com um lá na frente, um centroavante, dois abertos nas alas e um meio armador. Eu, na minha opinião, teria que jogar com o número 9 de ofício e um... jogador encostando ele, como, por exemplo, Lucas Barrios e Gabriel Jesus encostados. Ali no Dudu. Ou o Dudu, por exemplo. Eu acho que o Palmeiras, o problema do Palmeiras esse ano foi o armador. Porque o armador do Palmeiras, na maioria dos jogos, foi o Robinho. Sim. E o Robinho não é um jogador que ele apesar de estar na armação, ele fica muito atrás, entre os volantes. Como se fosse um terceiro. Você vê Lucas Barrios vindo buscar a bola? Como se fosse um terceiro volante, e não como camisa 10 que cola ali no centroavante. Faltou esse jogador pro Palmeiras. Eu acho que o esquema não muda muito. A postura do jogador que tá com o armador. Tanto é que quando o Palmeiras atuou com o Cleiton Xavier ou com o Valdívia, o jogo foi diferente. Lembrando o Corinthians, que o Palmeiras ganhou lá na Arena, o Palmeiras empatou lá na Arena com o Cleiton Xavier em campo e ganhou lá na Arena do Corinthians com o Valdívia em campo. Então esses dois jogadores fizeram muita falta no elenco, justamente. Né? O Cleiton Xavier dá uma consistência pro grupo. Então passa muito bem. Ele arma bem as jogadas, lembra muito o Valdívia armando as jogadas. Só que o problema é que ele lembra o Valdívia também nas lesões. É, infelizmente ele veio bichado. É, e o Cleiton Xavier também tem, na questão com o Barrios, tem um lance muito bacana do Palmeiras no ano contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, se eu não me engano, que eles se encostam... O Barrios que milagrosamente fez um pivô, né? Sim, que eles se aproximam, o Cleiton Xavier chega próximo, toca e passa e o Barrios consegue devolver. Essa aproximação faltou no Palmeiras ao longo do ano. Teve em alguns jogos, um lance ou outro, mas não foi constante no Palmeiras. É, o Palmeiras está ali tentando se manter próximo do G4, vai jogar contra o Cruzeiro. O que você espera desse jogo, André? Você acha que o Palmeiras consegue ganhar do Cruzeiro lá no Allianz Parque? Então acho que tem vantagem da torcida, mas não tem esse favoritismo, não tem conseguido manter esse favoritismo em casa, né, André? Olha, eu espero um jogo difícil, porque o Mano conseguiu ajustar a equipe do Cruzeiro. Vi de último jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo... Praticamente um, de virada, né? 2-1. Um Cruzeiro que a gente não via há muito tempo. Mas desde o começo o Cruzeiro, o São Paulo achou um gol praticamente no bom futebol do Cruzeiro. E depois, naturalmente, o Cruzeiro conseguiu virar, não precisa nem se esforçar. Dá um anexo aqui, ó. O Cruzeiro já jogou essa rodada, ganhou de 3-0 do Sport e passou o Palmeiras na tabela. Ali ele tá com 51 pontos em oitavo e o Palmeiras tá com 48 em décimo. Cruzeiro que brigava então, pra não cair. Complicadíssimo, né? O Mano Menezes chegou com o Cruzeiro brigando pra não cair, conseguiu pôr o time ali na condição de talvez brigar por uma vaga na Libertadores, que eu acho difícil, mas melhorou muito o Cruzeiro na chegada do Mano Menezes. O Mano prova que é bom técnico, né? É, Vamos esperar, acho que ano que vem. Acho que ele se mantém nesse técnico. Eu gosto do Mano Menezes, mas os nossos assuntos do futebol. É, seleção brasileira, eliminatórias, falamos do São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Chegou ao final, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Thank you. seu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta com a Arquibancada MAC e agora vamos falar do futebol em quadro, futsal. Aconteceu uma coisa lamentável hoje ontem no esporte. O Orlândia e Corinthians ganhou um ar de derby, né? Parece Palmeiras e Corinthians, na verdade. Orlândia eliminou o Corinthians, mas, João, o que aconteceu nesse jogo? Teve uma briguinha aí, básica? É uma selvageria, né, que aconteceu lá. A confusão começa dentro de quadra, sim, um lance, já é um jogo pegado por ser uma semifinal. Um lance um pouquinho mais forte, uma chegada, aí começa a discussão, aí... Os jogadores se aproximam um pouco da arquibancada e vem torcedor e se mete no meio da briga, vem empurrar. Aí o outro, né? Aí o outro vem tirar a satisfação, aí virou uma confusão gigantesca, assim, que Gopal, não dá nem pra descrever. Gopal, cadeira, teve invasão, soco pra um lado, chute pro outro. Uma coisa horrível, assim, que a gente não devia nem... Sim, é muito triste a gente ter que comentar uma coisa dessa. O que mais comentar desse jogo? O Orlândia ganhou a quinta vez, eliminou o Corinthians pela quinta vez seguida... e tirou o Corinthians de uma final. O Orlândia vai para a final. O que você acha, André? Você acha que essa rivalidade está crescendo como uma tradição paulista? O Orlândia conseguindo se colocar como principal rival do Corinthians no esporte futsal? Tá crescendo. Como paulista, tá crescendo. Agora, como em termos de nacional, a grande rivalidade é Orlândia e Carlos Barbosa, que vai ser a final. A grande final, né? Tá. Deu tudo certinho para Orlândia e Carlos Barbosa se enfrentarem na final. As duas melhores equipes dessa liga futsal. Eu acho não, né? E essa é a sexta vez que o Corinthians é eliminado. Poxa, falei errado. Não, é a quinta vez que o Corinthians é eliminado pelo Orlândia e a sexta vez que ele é eliminado na semifinal. É o fantasma da semifinal. Os palmeirenses devem estar felizes com isso, né? Com certeza, ligaram o secador todos esses anos, né? Corinthians tá se tornando a Holanda do futsal, assim. É uma ótima comparação. Sempre chega na semifinal ali, parece que vai ganhar, que vai chegar e não chega nunca. É, porque tinha um time muito bom, tinha tudo pra chegar na final e parece que ontem o Orlândia abriu 3-0. Então... o Corinthians, ele sempre chega ali, começa o ano assim, esse ano o Corinthians vai chegar, o Corinthians é o time mais forte esse ano. Chega no fim ali, fica no quase. Ou melhor, uma outra analogia, é o Internacional do futsal. Pode todo ser mundo também. Fala, esse pode elenco do Internacional também. Hoje, esse ano tá forte. Esse ano tá. Todo ano o Inter é o melhor time brasileiro. O elenco do Corinthians é muito bom no futsal. Sim, sem dúvida. Tá na semifinal. Tava. O Orlândia abriu 3-0 e o Corinthians só conseguiu empatar. Quando colocou o goleiro Linha. A pergunta que fica é, por que não colocou o goleiro Linha antes? Acho que a questão é medo de tomar mais gols, né? Porque quando o goleiro Linha... Mas pelo menos com 2-0. Sim. Mas o goleiro Linha no futsal é usado muito com recurso na questão desespero. Do desespero. Difícil. Mas 2-0 na semifinal não é desespero. Mas é muito difícil. Ainda mais o empate dando na prorrogação que dava vantagem. Mas o goleiro Linha é usado em casos assim de... É o último recurso. De fim de jogo. E acho que o 2-0 no futsal, que é um jogo rápido e pegado, eu acho que dá uma chance aqui e ali, um pouquinho de sorte, você consegue fazer 1, 2... O Corinthians empatou 3-3. Exato. Agora, eu acho que... Mas com o goleiro Linha não é fácil. Exatamente. Por isso que eu acho que com 2-0 eles não arriscaram ainda, quando fizeram 3, né? Agora, a gente tá botando desespero, vamos ver o que acontece. 2-0 é uma vantagem que não garante nada, né? A gente já viu não sei quantas vezes um time tá ganhando por 2 gols de diferença e tomar virada. Sim, o esporte é muito rápido, né? Diferente do futebol de campo ou futebol society, as coisas acontecem. Futebol de campo, se abre 2 gols de diferença. Sim. Se abre 2 gols de diferença, é uma vantagem enorme. Sim, sem dúvida. Não irreversível, mas é muito grande. No futsal, é muito menor essa vantagem. E outra notícia aí que a gente tem é que o Carlos Barbosa venceu o Sorocaba. Que o Sorocaba é o time do Falcão, o grande, acho que o rei do futsal. Atualmente, não, da história do futsal. O melhor jogador de todos os tempos do futsal. Todos os tempos, sem dúvida. Pode colocar lá embaixo, pode colocar um, pode assinar uma plaquinha, aqui. Principalmente vai ser batido. Acho que muito difícil mesmo. E mais uma analogia, o Pelé do futsal. Eu não queria fazer essa analogia especificamente, porque falam que a gente compara muito o futebol de campo com o futsal. Mas eu acho que a gente já fez várias aqui, mas... O Pelé... Falando nisso, o Falcão teria jogado bem no campo também. Ele tentou jogar, mas... Acho que ele foi mal por causa do Léo. Ah, tá. Que não não deu chance. Eu acho que ele, se tivesse pegou outro técnico, ele teria se dado bem no futebol. Só balançando aqui o resultado. O time do Falcão, o Sorocaba, perdeu de 7-5 no tempo normal. E na prorrogação tomou de 3-1. Esse jogo foi aquele jogo da confusão que teve. Sim. A parada do Falcão. Lamentável também. Muito feio que ele fez. A gente não esperava isso desse jogador. Desse grande ídolo. Sim, grande ídolo, acho que do futebol de todos. Ele, já, ele inclusive já se retratou, pediu desculpas à torcida, né? Mas mínimo, é, né? Não que minimize o que ele fez, mas que ele... É, eu acho que foi um ato mas em campo. Ele... Acho que muitos jogadores começam a sentir. Não, não que a torcida seja imune disso não. Também, mas ele é jogador, né? Enfim, a gente comentou um pouco aqui do futsal. Vamos falar do último assunto da noite, que é o tênis. João, você tem alguma coisa pra falar do tênis? O que tá acontecendo nesse último ATP do ano? Então... No último domingo começou a última competição oficial do calendário do tênis, que foi o ATP Finals. O campeonato ele conta com os 8 melhores tenistas do ranking mundial, que são pela ordem Djokovic, Murray, Federer, Wawrinka, Nadal, Berdych, Ferrer e Nishikori. Os 8 participantes são divididos em 2 grupos e os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais. Pelo grupo Stan Smith, grupo 1 também, se vocês preferirem, o Federer bateu o Berdych e o Djokovic venceu o Nishikori. O japonês se recuperou da derrota ao bater o Berdych pela segunda rodada e agora há pouco acabou o jogo entre Federer e Djokovic, onde o suíço conseguiu vencer por 2-7-0 com parciais de 7-5 e 6-2. O Djokovic venceu então? Não, Federer. O Federer, o suíço. No grupo Ilin Nastase, grupo 2, Murray e Nadal venceram na estreia, respectivamente contra Ferrer e Wawrinka. Os jogos da próxima rodada acontecerão na próxima quarta e serão Murray contra Nadal e Ferrer contra Wawrinka. Pelas duplas, os atuais número 1 do mundo, Marcelo Melo, brasileiro, e o Ivan Dodig, venceram na estreia e voltam às quadras também na próxima quarta-feira. Tá boa essa pronúncia hoje, hein? É, obrigado. É, que a minha tá aquelas coisas aqui. Voltam às quadras, nem arrisco, né? Voltam nas quadras na próxima quarta-feira para tentar garantir a classificação para a semifinal. É, só um pequeno detalhe que... Pode falar. O nome desses grupos estão sendo dados por que são vencedores já do ATP Finals. Se eu não me engano, um deles é o primeiro campeão da primeira edição e o outro acho que é o maior campeão que ganhou, se eu não me engano, 7 vezes consecutiva. Mas é uma homenagem aos maiores campeões do torneio. Do torneio. E é interessante ver isso, porque... são os melhores jogadores, os 8 melhores jogadores, as 8 melhores duplas que estão jogando em quadra. Então é garantia de você ligar a TV e encontrar um grande jogo. Boa noite, bancada. Boa noite.